Tô precisando tanto ter o seu amor. Por que você não larga tudo e corre, corre pra mim? Dessa vez eu juro, uma noite feliz. Me dá mais uma chance e posso te provar. E aí? Chega, eu te quero. Cena, vocês estão preparados, gente?